Muito boa noite, é o grupo 42, que tem uma informação para a gente. 42, 17, boa noite, confere, Campinas autorizado, nível 340, decola da pista no zero com curva à direita, na subida da El, Leda Mótiva, intercepta Pesulu no zero até Pubá, via posta Pesulu no meio, conforme a rota do plano. Aciona 55 no 3, controle 1 no 20, decimal 8. Maestro 4217, chama pronto, puxa o estacionamento. Uno 173, passa nível 160, chama centro Recife, 125, décima 1, PM 33, décima 95. 251, 2395. De puxa, uma tarde, 4217. Para o TAC, é 293, autonomia de 4 horas e altena Ribeirão Preto. Zona 7, livre TAC, à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no meio. TAC, via Índia, direita, ponto de espera, 295, Doutor, muito boa noite, eu vou 4217, bom dia. 4217, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão zero, vento calmo. Obrigado, eu falar com 4217. Salvador, muito boa noite, azul 24217, decolado da Aurora. 4217, contato radar, sou para o nível 340, direto Leda. 340, pode Leda. 3417. Azul 4217, então uma pequena visita à direita, pro A220, aproximadamente 10 milhas, e vídeo de formação. 4217, está livre de desvio. Certo. 14217, passar nível 140, chama centro Recife em 125.1, alterno 33.95. 351-3395, para nós, para Delta 3601. 3601, prossiga. Bom dia, informação Eco, solicito 300 para Congonha. Informação Eco, confere o TAM 3601, Congonhas autorizado, nível 300, decola da pista no zero com primeira curva à direita na subida da El Leda Motiva, intercepta Pêndulo no zero até Pubave, após a Pêndulo no meio e segue conforme a rota do plano. Aciona 5531, controle 120, decimal 8. Congonhas 300, Upper Zulu 10, Pubave, Upper Zulu 6, DHC, Somote, Upper Zulu 30, em Tite, da cola da 110, curva direita, da Euleda, Motiva, 5531, 1208. Correto, 3601, chama pronto, posicionamento no 02. Chama na posicionamento. confere. Guarulhos autorizado, nível 360, via uniforme Zulu 10. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da El, Leda Motiva. Aciona 5526, controle 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Zulu 10. Decola 10, curva à direita, na saída 10. Dael, transição Leda, Leda Motiva. Aciona 5526, controle 120, decimal 8, voo 1161. Correto, no 161, no chão pronto, posicionamento. São Lago, por 161. Puxa, Marac. Autorizado, senhora, táxi, sono 1611. Delta 083 Cochrane Island, descend to 4000 feet, 281016 via both arrival. Affirmative, 4000 feet, altimeter setting 1016, both arrival, Aeroplan 083. Autorizado, reporta pronto para puxa. Autorizado para puxa. 1161 para o táxi, que é o B147, 4 horas de autonomia alternativa, Galeão. Via parte principal Índia, ponto de espera da ONU 0, torre 118.95, ajuste no 0 no meio. 16 no ajuste, táxi parte Índia, ponto de espera, torre 18.95, 1161.